Ouça Lúcio CDs. Sua gravação é luxuosa. DJ Toninho. Nosso amigo grandalhão Daniel e também o inspetor de Souza Jarária. Vamos lá! Boa noite, Tacajós. Satisfação imensa, gente. Mais uma vez, poder participar aí dessa tradição, Círio. E te agradeço com muito carinho a todos. Já marcando presença a todos. E tá à frente aí o nosso grande vereador, o nosso parceiro Darta. E toda a assessoria, como sempre, trabalhando incansavelmente pro sucesso dessa festa todos os anos. E a Luciosa tá aqui mais uma vez. Muito boa noite, é o Maestro Toninho. Vamos começar a tocar aqui pra galera. Aí daqui a pouquinho já tem o Homem do Alô, vai ter um show e o quarteto se forma aqui. Arrebenta, Toninho! Com muito carinho, aí os amigos aí da Live Show, aí a comitiva, a família, aí o Café Saúde, aí a família Café Saúde também no apoio aqui, valeu, viu? Alô, Live Show, a comitiva, tamo juntos aqui. DJ Toninho. Essa comitiva carroça festa, como sempre, já dando aquele show aqui no lado. Também meu parceiro JP e a sua primeira dama, a esse casal, sempre, sempre seguindo aqui a carroça. Alô, Mandinho! Amiga minha, nossa grande amiga Cíntia Senemides, ao lado do empresário Charles. Aí da Hidráulica Belém, meu amigo Natan, grande Natan. Yeah. medalhão Daniel chegando com a gente. Show audiovisual da saudade está diante de você. Búfalo do Marajó, a carroça da saudade. Agora, o maestro consagrado em aparelhagem do Pará, DJ Toninho. Libera o som e sabuga na saudade. Saudade. Bora tocar saudade pra galera, bora! Olha, meus olhos tristes. Alô, café! Não me deixa aqui, meu bem. Te faz de doido. Sim, não guardou meu açaí, viu, café? Você, quando eu terminar aqui é nós. Não sou ninguém. Vamos tomar esse açaizão lá no setor. Pense, não me abandone. Sou capaz de enlouquecer. Para doce saudade, bora. Eu não vivo sem você. Pois eu sei. Minha amiga Silvana também já na área. Lá de São Isabel. Sem você não existo. Aí o parceiro Filipinho da equipe Águia. Sou lá de Caraparu. Sonhador, sem carinho. Meu parceiro Jean. Sem amor. Jean da Hungria. Por Deus, outra vez te peço. E aí, Amandinha? Tudo a carroça pra me despedir até o fim. Sem aí, meu parceiro Carlos, o grande manipulador da, aí da comitiva Carroça Festa. Nada existe sem você. Aí, meu parceiro Gil Moreno, aí das marcantes na área. Tchau. Registrando a presença da Cíntia do Sem Limites, já na área. Sem você não existo. Sou pobre sonhador, sem carinho e sem amor. Por Deus, outra vez te peço. Aí o meu seguidor Júnior. Aí o Júnior da Bros. Quem tá direto aqui na carroça, ao lado do seu grande amor. Alô, Júnior! A luxuosa da saudade. DJ Toninho. É tão lindo amor que a gente faz. Feito só de paz. Tá liberado pra dançar. E eu fico sem te ver. Eita, Tacajós! Me bate uma saudade, um vazio sem você. Uhul! Viver sem você eu já não consigo mais. E você sem mim também não vive jamais. É amor sem fim entre você e eu. Essa coisa mais linda que me aconteceu. Amor sem fim, entre você e eu. Só resta agora amor, agradecer a Deus. E a potência de Santa Isabel na área, viu, Toninho? Grandalhão, ele, o Espetola de Souza, o melhor. Aqui. Aí a Marciele, o Eduardo, o Vinícius, o Ellen, o Willy. Aí a Vani, a Lanege. E eu fico sem te ver. Me bate uma saudade, um vazio sem você. Viver sem você eu já não consigo mais. E você sem mim também não vive jamais. É amor sem fim entre você e eu. Essa coisa mais linda que me aconteceu. Saudade, é saudade, mim, saudade. Cadê o Clevinho? E a Morena Luxuosa! Aí, Bete Coelho! Alô, cabeça ruída! Eu saí com você para lhe falar. Alô, Patrick! E aí, Patrick? Quando provei... Cadê a maestra? Cadê a maestra? A palavra me faltou, até perdi minha voz. A carroça! Fiquei sem saber o que falar. Olha meu amigo Bolacha, ele que é o líder lá de Caraparu. Aí o Jota Boit, também a rainha do peixe, rainha do peixe frito. Meu irmão, pelo amor de Deus, peço que me compreenda. Perdoe a minha timidez, isso é tão natural. Não me queira mal. Para lhe falar de amor, quando provei seu beijinho, a palavra me faltou, até perdi minha voz. Fiquei sem saber o que falar, tudo que eu tinha a dizer. Aí meu parceiro cadeirante, meu amigo Matheus, ele é cadeirante, mas tá só na manha, tá curtindo, tá de boa, juntamente com a Cristina. Bia, alô Maciel, bora Maciel. Peço que me compreenda, perdoe a minha timidez. Isso é tão natural, não me queira mal. Alô Tati. Alô, Tati! Se eu pudesse, eu chegaria mais cedo para prestigiar seu enterro. Acontece que eu não vou me prejudicar. O homem da cegonha! Alô, Fernando! Mas você também podia marcar. E meu amigo Fábio do Promorar, juntamente com Eliane. Valeu! Mas você também podia marcar outra hora. Você pode até nem achar decente minha ausência na missa de corpo presente. Se eu tivesse pelo menos motivação, tinha ido até mesmo a sua extremoção. Mas você também podia marcar outra hora pra poder se enterrar. Mas você também podia marcar outra hora, outro canto, outra data pra poder se enterrar. Marquinhos da Tese é o mais novo integrante aí da comitiva Carroça Festa. Eu também não fui. Bora Marquinhos, bora pra cima, Marquinhos. Mas você também podia marcar outra hora pra poder se enterrar. Mas você também podia marcar outra hora, outro canto, outra data pra poder se enterrar. Aí, Toninho, nossa querida Bete Luciosa tá dançando por aqui, rapaz. Ela tá atacada, vai pra lá e pra cá, não bate, serve e toca. Meu Deus do céu, vai! Se essa fosse de manhã, eu iria a esse ato de piedade cristã. Mas devido ao aperreio do horário, eu também não fui me divertir no velório. de você. Todo amor que eu sentia por... Aí o parceiro Murilo, juntamente com a Rose, o mais novo integrante aí da comitiva do Carroça Velha. Sejam bem-vindos aqui, viu, Murilo? Aí, Rose! Cansei de viver prisioneiro do seu coração. Lúcia Deus gravando tudo. Foi com o tempo que eu vim descobrir que você nunca me amou. Dizia estar apaixonado e no fundo você sempre me enganou. Me enganou, me enganou, me enganou. Oh, oh, oh. Eu não quero mais saber de você. Pode procurar outro alguém que eu... Aí o parceiro Beto Pinamonte, o lá de Jundiaí, ao lado do Pezão, e a primeira dama aí, a Kátia. Aí o Jai e companhia. Aí meu parceiro DJ Ed Brasil, lá da 99. Daqui a pouquinho ele vai fazer aquela participação também. Ele vai tocar. Alô, Ed Brasil! Jim Wanderson, da carreta Morumbi também. Já tá por aqui. Mais tarde ele vai detonar, rapaz. Aquele é um bingão da moto. Segue o fluxo, Toninho. Foi com o tempo que eu vim descobrir que você nunca me... Minha amiga Ângela, carroceira de luz, São Isabel. Fala do seu esposo. Valeu, Ângela. Me enganou, me enganou, me enganou. Toninho. Ele olhou pra mim sorrindo e parecia me dar bola. Segundo vi que estava apaixonada. Meu parceiro Renatinho, amiga Neia, Renata, a minha amiga Jéssica, lá da Vila do Carmo. Olha a comitiva da Vila do Carmo aqui. JP, sempre no apoio. O meu coração agora está perdido. Caquequicó, cupido. O meu coração agora está perdido. Caquequicó, cupido. O meu coração agora está perdido. Carroça da Saudade. Esther. E aí, Esther? E parecia me dar bola. Segundo vi que estava apaixonada. Não podia dar. Também a nossa cabeleireira, a cabeleireira experiente. Aí, a Nanda. Para ele poder me beijar. E aí, Nanda? Quando eu descobri que era brincadeira, fui pra casa como eu chorei. Não quis nem saber da minha mamadeira. Contei pra mamãe, eu até gaguejei. Caquequicó, cupido. O meu coração agora está perdido. Caquequicó, cupido. O meu coração agora está perdido. Parceiro Andarilho já por ali. Eu sei, Andarilho. Não adianta esconder. Tá chegando aniversário do Andarilho aqui na carroça. Quem ama não faz. Apoio total da Esther. Não faz. Uhul. Já descobri tudo em você. Oh. E aí, Beth Coelho? De toda a esperança de ser feliz a seu lado. E a saudade rolando. Aqui é experiência na gravação. Esse eu tiro o chapéu. A luxuosa carroça da saudade chegou, chegou. Eu que um dia jurei nunca mais amar ninguém. E aí, Pantera? Pensava assim. Como é que tá o salão aí, Pantera? Como é que tá o clima aí? Bora, Pantera! Baby, quando te amei pela primeira. Aí, parceiro Vadeco Despintado. E a sua primeira dama, Lene. Uma aventura, pensei. O show da carroça. Mas quando na manhã seguinte, baby, sozinho acordei. E o vereador Darta, Franzinha. Cadê ele? Toninho, receba um grande abraço da nossa querida empresária Carmen e também juntinho com o Rose. A Carmen lá da casa de show Retorno, o Rose também já tá aqui. A galera lá do bar Pau do Amor, Toninho, lá no Conceição do Itá. Meu Deus do céu, tá toda a família aqui. Já já todo mundo nu por lá. E sempre vai ser assim, porque amo você. Esse casal é considerado, viu, pra gente? Os meus olhos são seus, minha boca é sua. Porque a gente vai dar uma visita lá, né, Franzinha? Sempre vai ser assim. Quarta-feira. Então pronto, vamos lá nesse tal Pau de Amor. Prepara aí um litro de açaí lá, viu, garoto? Não, ela falou que vai te dar uma lata de açaí. Ela falou já aqui. Meu irmão, pelo amor de Deus. Mas quando na manhã seguinte, baby, sozinho acordei, e faltava algo dentro de mim, notei. E quando lhe reencontrei, naquele baile com você dancei, disse pra mim mesmo, sarei. E desde então os meus olhos são seus, minha boca é sua, meu corpo é seu. E sempre vai ser assim, porque amo você. E desde então os meus olhos, meu parceiro Nenê, e a galera família Morumbi. Toninho. É mais um dia que se passa, é mais um dia que fico sem você. Um novo amanhecer, um novo nascer do sol. Da minha janela as pessoas passam felizes, e a minha felicidade mora longe. Carroça da saudade. Sentimento o sentimento, tu és sincero, mas ela não entende e ainda me machuca. Sentimento o sentimento, tu és sincero, mas ela não entende e ainda me machuca. Nossa querida Sônia Araújo, é o nome da emoção. Estou. Ei, Soninha! Meu parceiro Natanael, aí a Lalane, Laiane, estou e as sapequinhas. Larissa Pequines. Vem você também passear na luxuosa. Sentimento, o sentimento. Tu és sincero, mas ela não entende. A sua noite está só começando, viu, gente? Me machucar. Eita, carroça, pai dela. Sentimento, o sentimento. Alô, família. Família Café Saúde. Mas ela não entende. E café? Café? Cadê o café? Ainda me machuca. Cadê a mamãe Café? Cadê ela? Na madrugada. Olha. Alô, mamãe Café. Daqui a gente vai lá tomar aquele açaí, viu? Na madrugada, em uma rua triste, estou eu a caminhar. Aí o bonde! 420 de Tacajós. Olha o Juninho. Alô, Vinícius! Estou cansada de esperar que alguma coisa aconteça, algo espetacular pra mudar minha cabeça. Eu preciso me encontrar. Minha vida é uma rotina. Eu não quero mais brincar. Não sou mais um. Alô, DJ Toninho! Vampiro! Ah, como eu queria. Aí o nosso seguidor Vampiro lá de São Isabel. E aí, Vampirinho? Olha o CD do Josias do Franjinha. Tá prontinho aqui no lado, viu? Estamos gravando no Maestro. A onda agora é Carroça da Saudade. Estou cansada de esperar que alguma coisa aconteça, algo espetacular pra mudar minha cabeça. Eu preciso me encontrar. Minha vida é uma rotina. Parceiro Cleito 40, juntamente com a Preta Pressão. Alô, Júnior Debron! Disseram que você nunca esqueceu de mim. Aí o Romário dos Prazeres, já marcando, já passeando de carroça. Que saudade estou morrendo. Aí, Vinícius. Meu amor, volte pra mim. Aí, meu empresário Charlie. Aí, Charlie. Eu soube que você. Aí, ela tá aqui, olha. E aí, Pires. Quando alguém falou em. E aí, Ananda. Se você não gosta dele. Agora. E por que não deixa ele? Larga tudo, vai. Larga tudo e vem pra mim. Vem pra carroça, vem. Pra mim. Volta, vem pros meus braços, volta. Vem fazer amor comigo. Você é minha paixão, paixão. O show da carroça. Volta, vem pros meus braços, volta. Bye. DJ Toninho. Paixão, paixão, paixão. Aí o Fernandinho também com a gente. Alô, Fernandinho! Filho, você é minha paixão, paixão. Volta, vem com seus braços. Alô, DJ Toninho, é com você. Roça. Eu te amei, me iludi, no teu beijo me perdi. Não consigo te esquecer mais, eu te amo. Capitão William, aí os parceiros, o Grigório, aí Juliana, Juliele, aí o Gelson Branco, aí o Maurício Original, Lúcio Cedês. O coração, como é que tá, minha? Você me faz rir. Aí o Prachel, o Rivaldo, o Denilson, é a família 5G. Aí o Gil Moreno, aí a sua esposa, aí a requisitada. Aqui. Amém, que o Gleicino. Fala, Gleicino. Cadê você, Gleicino? Essa distância entre nós dois, dois amores lindos a viver sós, vou fazer de tudo pra ter você. Se vai ser difícil de vencer, todos lutam pra nos separar. E você também nasceu pra mim. É tão belo esse amor entre filho. Vai nos separar. É o nome da emoção. Aí, Clavinho. Eu vou na rádio. Família Café Sal desatando o show por aqui, rapaz. Mais de 7 mil de fogo. Já já vai ficar, parece o Sírio por aqui. Empresário Charles. Alô, Charles! O que te ofereci, eu jamais ofereci a ninguém. Minha amiga Cíntia, sem limites. Que lindo romance, que já é. Diretamente lá de Belém. Sim. Alô, Cíntia! Você brincou com os meus sentimentos. Justo eu que só queria te amar. Pra sempre amar. Família Baronense. Aqui. Não vou mais chorar. Fala, Jéssica. Um beijo pra você, menina. Não vale a pena ter você, mas vou encontrar. Aí a Camila manda pro Val. E a gatinha Vitória. Solteiro da Silva hoje aqui. Aí você vai saber que perdeu um grande amor. Aí, maestro! Pra cima! Ontem eu vi você em sonho. Ontem eu te beijei no sonho é ter você aos meus pés. Nunca te humilhar. Poder te tocar sem sonho, meu sonho. E realizar meu sonho de viver com você. Ser sempre real, nós estamos sempre acordar. Nós estamos. Égua do som. Por ti eu vou. Aos limites, conquistar pra viver só pra mim. Simbora, Tacajós! Vou aos limites. Medo real, paixão de um mortal. Poder te tocar sem sonho. Meu sonho é realizar. Aí o parceiro Grandalhão Daniel. O sonho de. Ao lado dela, sua primeira dama, Vitória Comestiva. Aí, Daniel! Nós é nóis! Aí, meu amigo Zezinho. Alô, Zezinho! Por ti eu vou. Eu açaí, não me abandona, pelo amor de Deus. Pra viver só pra parar que a gente vai tomar, viu? Aos limites. Pra mim não tem hora de pra tomar açaí. Vou aos limites, mundo real, paixão de um. Bora JP, bora esquentar JP. Bora bandinha. É o meu casal de luz. Olha mais uma carrada da comitiva chegando aqui, ó. Comitiva Carroça e Festa invasiu hoje aqui. Segura. Quando te vi, senti no teu bolso. 19 e 20 de outubro. Tem o quê? Tem o Guerreirão, São Sebastião. Aí na voz de Jundiaí, a participação dele. É de Brasil. E ele tá aqui com a gente. Tudo pra dizer que eu te amo. Aonde estás? Por que não me telefona? Por favor, devolva a paz. Eu te quero. Depois de tudo aquilo que passamos, você me levou a paz. Por que não me telefona? Depois de tudo aquilo que passamos. E aí, Léo? Na área. Quero muito mais. A luxuosa. Sobre o brilho da lua, quero te namorar. Quero te ver lua cheia. E aí, Juninho? A praia está tão des... Como é que tá o som aí, Juninho? E as ondas já rolam, a brisa molha meu rosto. Bora, espoca, espoca, espoca aí, vai! Sereia, é clima tropical, manchetes de jornal. Aí, Edileu! É, é, aí, a sua esposa aí, a Jenny! Tem foto, jornal. O casal que dá mais valor aqui na carroça! É clima tropical. Valeu, obrigado pelo carinho! Manchete. Pouquinho já tem ele, o homem do alô. Namorei uma sereia na noite de lua cheia. Namorei uma sereia na noite de lua cheia. O show da carroça da saudade. Carroça da lua, quero te namorar. Quero te ver lua cheia, minha sereia, minha sereia. A praia está tão deserta e as ondas a rolar. A brisa molha meu rosto, minha sereia, minha sereia. É clima tropical, manchete de jornal. É vento tropical. Lá vem você de novo com essa história de me amar. Tanto papo furado, querendo me conquistar. É a DJ Toninho. Eu não vou dar bobeira como da primeira vez. Você passou a rasteira, não foi justo que você me fez. Nossa luxuosa Val! Alô, Val! Até logo, baby! Goodbye, amor! Só aquecendo na manhã, né, Val? E a cabeleireira experiente! Ela é experiente também! Aí, Nanda! Goodbye, amor! A carroça! Lá vem você de novo! Com essa história de me amar. Tanto papo furado, querendo me conquistar. Eu não vou dar bobeira como da primeira vez. Você passou a rasteira, não foi justo que você me fez. Hoje eu cansei, não quero mais. Amor, amor, vê se você me deixa em paz. Amor, amor, então adeus, tchau, até logo, baby. também com a gente aí, os pecuanheiros. Aí do meu parceiro, vereador Darta. Hoje estão só curtindo aqui. Tá enxergue na cara aqui. É o sino de Tacajó. Te amo com todo carinho, do jeito todo especial. Amor, amor, estou sozinho, sonhando, esperando você. Te amo com todo carinho, do jeito todo especial. Amor, amor, estou sozinho, sonhando, esperando você. Tem que ver como é um amor não correspondido. Pois se um dia chegares a amar, já saberás. Silvana, alô Silvana, Lore Bujaru, ela me falou no Face que vinha, ela tá aqui, alô Silvana, um abraço pra você menina, aqui, para amar, eu faço tudo aquilo que você quiser. Cabeludo, alô barbudo. Alô, alô, DJ Toninho, mete ficha, mete ficha, mete ficha. A gente prepara daqui. Já já o homem do alô. Pra cima, meu maestro. É festa. Quando eles chegam, tudo é festa. Eles estão aqui no lado da minha amiga, nossa grande amiga Sandrinha. Ao lado do seu grande amor. Vou te contar, viu, essa comitiva. Tem que tirar o chapéu. Olha, amiga, amiga, a nossa grande amiga Leide. Olha, Leide. Vai, vai. Bora, comitiva, bora. Começar a esquentar pra te chamar ele, o homem do alô. DJ Toninho. Não me deixe jamais, pois sem você já não encontro a paz. Oh baby, é o meu sonho de amor. Juro, te quero, te amo demais. Que está no comando. Vem passear de carroça. Vem, vem, vem, vem. Bora curtir assim, ó. Eu quero você bem junto a mim. Sinto seu cheiro em todo lugar. O brilho do teu olhar me faz feliz. Já faz tanto tempo aqui sem você, espero um dia te rever. atenção. Empresário Charles da Hidráulica Belém. Uma opção a mais para você. É parceiro de muito tempo. Ele tá aqui, tá sempre aqui na carroça. Hoje juntinho com a amiga Nanda. Também amiga Cíntia. Sem limite na área aqui. Eu quero você bem junto. Minha amiga Nandinha tá meio triste hoje. Em todo lugar, o brilho do teu. E aí, Mandinha? Me faz feliz. Bora, JP, bora esquentar, bora. Já faz tanto tempo. Meu amigo Júnior da Bros, viu? Espero um dia te receber. Seguidor tá direto aqui. Nos momentos, e aí, Júnior? Eu e você. Ele é patrão aqui do lado. Uma música aqui que marcou muito na época. Essa dupla que fazia parte na época da picape Tremiterra. Meu amigo Beicinho, aí o Zezinho. E a gente recorda, a gente toca aqui, ó. Um, dois, três, já. Alô, Zezinho. Alô, Gleicinho. E aí, indo nas marcantes aqui, viu? Solteira aí, joga a mãozinha pra cima aí que eu quero ver. Não dá mais. Quem acredita que o Pai Sandu vai ganhar amanhã? Quem acredita aí? Sorriso vem me amar. Quem acredita que o Pai Sandu vai perder amanhã aí, ó? Rapaz, olha só de secador, vou te contar, viu? Me dê um toque, vem me amar. Eu te desejo. Gente, bora torcer pro Pai Sandu, é paraense, né? Quero ter você. Não? Aqui, por isso não me dê. Josias, vai pra torcer amanhã pro Pai Sandu. Treme terra. É isso, Josias. DJ Gleice, JC, DJ Eduardo vai tocar. Aí, Zezinho. Com mini Tupinambá. Aí, Gleicinho. Mini Tupinambá. Você vai sentir, é o treme terra. Yeah! E a família Café Saúde. Do café. Velhos tempos, café da Cairu, viu? Ela está. Nessa época ele perdia uma. Anda os braços. Agora aquele pote de sorvete de açaí lá. Café! Não dá mais, eu não consigo. Vem me traz o seu sorriso, vem me amar. Ensina o nosso amor. Ele não pode ter um fim assim. Onde estás? Me dê um toque, vem me amar. Eu te desejo, não se vá. Eu quero ter você aqui, por isso não. Te convidar pra dançar comigo a noite inteira sem parar. É o super pop som que vai detonar as melhores batidas pra gente se amar. Super pop som. Super pop, super pop, super pop som. Super pop, super pop, super pop som. Super pop, super pop, super pop som. DJ Juninho, DJ Ellison vão conquistar o seu coração. Eletrônico é a mais bela inovação. Super pop, super pop, super pop som. Super pop, super pop, super pop som. Super pop, super pop, super pop som. Super pop, super pop, super pop som. Super pop som. E sentir o peso do som. O som do povão, super pop som. E sentir o peso do som. Uma porrada de som, super pop. O som do povão. Roda VIP. Amigo Barbudo, Gil Moreno das Marcantes. Ei, Eita, coisa boa! Essa canção só pra dizer te amo. O LED está com defeito, viu, Tom? É um convite pra voltar com loucuras e seduções. Meu, bora tocar no dois, bora te entregar. É uma loucura assim. O meu amigo Nildon, topa tudo, sempre carroça. Neto e agora? E Nelsinho Rodrigues, juntos, finalmente. Só preparando aqui pra ele, pro homem do alô. Luxuosa da saudade. As Marias do Pop. Bora, Tati, na época, Tati. Ei, Franzinha. Ei, Franzinha. Aquele vídeo tá bombando, viu? Já tem que ver isso aí, viu? Não perca a próxima festa Carroça da Saudade, da Ilha do Marajó.